É o bonde do maluco. Com certeza. Ô, oh, tá arrastando tudo. Quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco. Você pode quebrar, quebrar, quebrar. Ou quem sabe rebolar, rebolar, rebolar. Ou talvez o ra-tcha-tcha, ra-tcha-tcha, ra-tcha-tcha. Mas não fique parado para o bicho não pegar. Ô, tá, tá, tá, tá balançando tudo. Quero ver teu rebolado aqui no bonde do maluco. Tá, tá, tá, tá arrastando tudo. Quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco. Chega mais, Billy, chega mais. Menina bem faceira, sou o seu tigrão, rebolando, rebolando, vai descendo até o chão, abalando a estrutura, balançando todo mundo. Caia nessa onda aqui, é o bonde do maluco. Mas tá, tá, tá, arrastando todo mundo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco. Tá, tá, tá, tá balançando tudo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco. Portal do Arroba. Essa mistura deu certo. Com certeza, negão. E você pode quebrar, quebrar, quebrar. Ou quem sabe rebolar, rebolar, rebolar. Ou talvez o ra-tcha-tcha, ra-tcha-tcha, ra-tcha-tcha. Mas não fique parado para o bonde não passar. Eu sou o seu tigrão, rebolando, rebolando, vai descendo até o chão, abalando a estrutura, balançando todo mundo. Caia nessa onda aqui, é o bonde do maluco. Arrasta todo mundo, quero ver seu